É claro que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, com o Senhor, tudo muda. E gostaria que você agora exaltasse o Senhor conosco. Eu te exalto, ó Senhor. Senhor, e muito